Alô, eu queria falar com o Antedegemon. Com quem? Com o Antedegemon. Bitch, eu não te amo, eu amo crack, ô vagabunda. Como pedra tipo Mac, big crack, like bunda. Tua sexta-feira é igual minha segunda. Sim, eu uso crack, eu cala a boca, sua imunda. RS até Bangu, na minha sobremesa eu desço crack com caju. É os goi que brota, mas nós nunca dá o cu. Só chupa pique, esse é o lance da minha crew. Me perdi, meu mano, perdão pra tu. 30 horas virado no Red Bull. Mas voltando ao crack, eu amo crack Bandicoot. Jogo foda, salve meu mano, Games Edu. Mas não sei de vocês, mas acho sexy a Magalu. Qual é? Sexy a Magalu? Opinião é igual cru, todo mundo tem e quer dar, e quer dar. Por isso eu fumo crack. Bitch, eu não te amo, eu amo crack, ô vagabunda. Como pedra tipo Mac, big crack, like bunda. Tua sexta-feira é igual minha segunda. Eu uso crack, eu cala a boca, sua imunda. Claro que não, tu acha que vai existir alguém chamado Antedegemon? É, isso é uma coisa lógica, porque eu só queria saber quem é.